tudo ou nada, Gucci ou Prada, os estragos e doses. Tem mais de mil motivos pra tu não sair daqui. Ela faz a melodia, gemendo em cima de mim. Até onde posso ir? Dentro de ti, dentro de ti, só mil motivos, mil motivos. Drop MT no meu copo da Stanley. Tem um mil motivo pra não tá sóbrio. De onde vê grana em tudo que eu olho? Money, grana em blocos. Eles querem ter minha vida sem perder a noite de sono. Todo dia eu acordo e vejo um novo sonho. Todo dia mil motivos pra ser melhor que ontem. Até que foi treinamento, ainda tô longe do final. E a firma fluindo igual o vento, e os crê cantando igual a fal. Darará, darará, morta, pique, escobar. Te dou meu motivo pra ficar, mas tem que ser forte. Tem que ser tudo ou nada, Gucci ou Prada, luz, estragos e doses. Tem mais de mil motivos pra tu não sair daqui. Ela faz a melodia, gemendo em cima de mim. Até onde posso ir? Dentro de ti, dentro de ti, só mil motivos, mil motivos. Drop MT no meu copo da Stanley. Tem mil motivos pra não tá sóbrio. De onde vê grana em tudo que eu olho? Money, grana em bloco. Drop MT no meu copo da Stanley. Tem mil motivos pra não tá sóbrio. De onde vê grana em tudo que eu olho? Money, grana em blocos. São mil motivos pra eu te levar essa noite. São mil motivos pra eu não ficar mais sobre. Tenho mil motivos, são mil motivos, são mil motivos.